chorei ao chegar em uma praça. Contemplei da vida a realidade. Um mendigo pedia pão e ninguém lhe estendia a mão. Lembrei-me de quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Caminhavam pelas ruas, estampavam em seus rostos solidão. Eu tentei falar de Jesus Cristo e ninguém prestava atenção. Viciados, desprezados, moribundos, escravos dos prazeres do mundo. Lembrei-me de quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Thank you.